18 horas e 31 minutos. E desde 1922, é um dos mais populares do Brasil. Mas para ter resultados, procure uma agência filiada ao Sinapro. E deixe apenas as melhores ideias trabalharem para você. Esse é o Rick Carter.